O dia 8 de julho na história. 1990. Na Itália, a seleção da Alemanha conquistou o tricampeonato mundial de futebol ao vencer a Argentina por 1 a 0. 1997. Uma bomba explodiu durante o voo de um Fokker 100 da TAM. O professor Leonardo de Castro foi responsabilizado pelo atentado que matou o engenheiro Fernando Caldeira de Moura. 2001. O comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM, morreu aos 58 anos no Paraguai em um acidente de helicóptero que ele mesmo pilotava. 2002. Morreu aos 93 anos o poeta popular Patativa do Assaré. Ele foi o autor da letra de A Triste Partida, música escrita por Luiz Gonzaga. 2014. Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de Futebol. A seleção nunca havia sofrido tantos gols em somente um jogo do torneio na história. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.